Mano, o DJ vai logo falar pra tu, tá? Tu tá no Elipa, tá? No Elipa tem de montão, não falta. Tu quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar. Se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar. O mano DJ e eu, que hoje vai botar. O mano DJ e eu, que hoje vai botar. Eu vou botar, eu vou botar. Na onda da bala, eu vou botar, eu vou botar. Na onda da bala, nessas putinhas cachorra, nessas putinhas safadas. Eu vou botar, botar. Na onda da bala, eu vou botar, botar. Na onda da bala. Tá ligado, ele sai com aquela novinha lá e dá umas perdidas. Fala pra nós que não tava, nós tá ligado. Aí, mano, DJ. Nós tem, tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Pra ninguém. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Tu quer bala, nós tem. Quer maconha, nós tem. Mano, o DJ tá te comendo e não fala pra ninguém. Se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar. Se tu brotar aqui no Elipa, tu vai ter que dar. O mano DJ e eu, que hoje vai botar. O mano DJ e eu, que hoje vai botar. Eu vou botar, eu vou botar. Na onda da bala, eu vou botar, eu vou botar. Na onda da bala, nessas putinhas cachorra, nessas putinhas safadas. Eu vou botar, botar. Na onda da bala, eu vou botar, botar. Na onda da bala. Tá ligado, ele sai com aquela novinha lá e dá umas perdidas. Fala pra nós que não tava, nós tá ligado. Aí, mano, DJ.